Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes e séries que assistimos, games que jogamos, coisas que fizemos durante o tempo que não estivemos gravando, e sobre personificação de criaturas abstratas, de conceitos abstratos. Hoje, pelo menos, vai ser sobre isso. Eu tô aqui com. Meu nome é Vitor, eu tenho que me introduzir antes. Eu tô aqui não com o Luan não está aqui hoje, como podem perceber. Mas eu tô aqui com Felipe e Isadora, não exatamente nessa ordem, de acordo com como pessoas que. Introduzam-se aí pra. Olá, eu sou o Felipe. Haha! Eu não consegui, desculpa. Quem acompanha no por vídeo, no seja no twitch.tv/BigGurg ou no YouTube do Piratas do Espaço, Ou no Spotify. pode estar vendo Não ao vivo, que. mas. Sim. Ah, é. Bom, o Spotify eu ainda tenho que ver. É porque agora está disponível podcast em vídeo no Spotify, né? E eu ainda tenho que ver como faço a postagem disso e se como isso afeta outras plataformas, né? Porque não todas as plataformas têm coisa podcast em vídeo, então eu não sei se eu postar um vídeo ele não vai ser postado em outros lugares. Eu tenho que ver isso ainda. Mas fora isso, vamos ver. Bom. Vamos. Literalmente. O que eu ia falar é que quem está acompanhando pode ver que vocês estão sentados contrários aos os nomes. O Felipe está em cima da O Isadora. Felipe ia bloquear aqui nosso Ah, cenário. sim. Ah, sim. Importante Como sou mais baixinha. ter um cenário legal. Ok, então eu vou botar a vinheta e aí a gente começa a conversa em instantes. Vinheta. Então, já partir para o assunto. Saiu a série Netflix depois de um bom tempo. Antes da gente falar do assunto, posso só me defender? Que no episódio, a última vez que eu apareci, eu recomendei a temporada de Westworld, mas eu não tinha sido decepcionado por ela ainda, então já não recomendo mais. Mas Ok. quem assistiu não foi culpa minha, eu não sabia que eles iam terminar tão mal assim. Não, Hã? eu vi pessoas elogiando o final, então eu realmente não sei. Pode ser que. Que bom, mas se vocês assistirem porque eu recomendei e não gostarem, eu não gostei dos últimos episódios, a culpa não foi minha. Agora, pode começar, eu já não. Eu achei que você estava gostando até o final. Foi um a posteriori o sentimento de desgosto? Não, os últimos dois episódios são bem fraquinhos. Bom, então tá aí a errata, né? Exato. E você se vê assistindo uma quinta temporada? Sim. Sim, porque a gente é trouxa. A gente assiste o que foi lançado. Ok. Não, mas o jeito que acabou a quarta temporada, eu assistiria a quinta, mas o último episódio foi um episódio ruim. Ok, justo. Completamente ruim. Na minha opinião, obviamente. Qual foi uma série que a gente assistiu esse ano, que era tipo quarta temporada, e a gente chegou no final e ficou, por que que a gente ainda tá assistindo The isso? Boys. Foi The Boys. Ah, The Ia Boys. terminar, a gente falou, a gente não assiste a próxima. É a terceira temporada, né? É. Foi a terceira. Essa Mas última. eu não volto pra quarta. Obrigado. É, eu. Não, eu não tenho força de vontade suficiente pra defender. Tipo, não, fica aí, assiste. Vai ser legal, a próxima vai ser boa. É, eu não sou qualificado pra isso, eu devo dizer. Mas bem, vamos pro assunto. Há um bom tempo, eles confirmaram, eles estavam querendo trabalhar numa série, um filme, em qualquer coisa. É uma adaptação de Sandman, o quadrinho escrito por Neil Gaiman e extremamente aclamado criticamente, visto como uma das melhores coisas que a DC já fez. É da DC ou é da Vertigo? Ou tem A alguma coisa DC, a Vertigo conjunta? é da DC. Se for perguntar para Isadora, não é só uma das melhores coisas já feitas pelo DC, é uma das melhores coisas já feitas, ponto. Uma das melhores coisas feitas no gênero fantasia. Eu tô feliz que Sandman, que é uma coisa que eu sabia, que, não, eu tenho uma game maníaca, isso não sou certo, mas bem, uma pessoa que é fã de Sandmaníaca, tava aí o tempo todo, enfim. Eu só sabia que você gostava bastante, e aí, tipo, quando eu tava assistindo, eu tava pensando, eu quero saber o que a Isadora vai achar disso. Porque eu gostei da série, mas eu ficava muito em mente que eu sei que essa obra tem muitos fãs, grandes fãs. E eu me pergunto como essas pessoas estão vendo a série, se estão gostando, se estão achando que estão adaptando bem, ou se tem alguma coisa errada. Porque Netflix não é sem obras, adaptações mal feitas. Não é. Sim, a Netflix já não, já há muito tempo não é sinônimo de só coisa boa e pode confiar que vai dar 100% bom. Já fizeram umas coisas bem duvidosas aí pelo caminho. Tem algumas que eram bem aclamadas pelos quadrinhos, HQs, mangás, que recentemente eles fizeram adaptações e as pessoas pensaram, por quê? Por quê? Os É, fãs não de achei. Cowboy Bebop estão aí pra. E os de Death Note também. Death Note é. O Cowboy Bebop eu abandonei no meio da série, não porque eu tava achando horrível, mas porque não tava conseguindo me engajar, sabe? Me interessar para continuar. Eu acho que eu assisti só uns 3 episódios. Apesar de eu ter gostado bem da ambientação. Agora Death Note foi só decepção. Foi só desgosto no meu coração. Aí teve recentemente o Resident Evil também, que os fãs acharam uma desgraça. Eu Eu, como assisti. não fã de Resident Evil, Achei uma desgraça. eu achei uma desgraça. Bom. Achei muito ruim. Eu vou forçar o Luan a assistir, porque eu quero ver a visão dele sobre isso, porque eu acho que as coisas que ele gosta de Resident Evil. Pode levar ele a gostar de umas partes dessa série, mas isso é assunto para outro dia. A gente. Quer começar pela pessoa que tem conhecimento de causa ou um leigo completo? Pois é, como vamos fazer isso? Bom, eu posso falar. Ótimo chamar a Isadora, porque ela tem a visão de alguém que gosta muito. Eu go gostei muito eu já gostava da ideia. Eu não, nunca tinha lido os quadrinhos, mas eu achava muito legal essa ideia de. Eu gosto muito dessa coisa de personificação de conceito abstrato. Seja os sete pecados capitais lá, que tipo, ah, olha, pessoas que são os sete pecados capitais, ou qualquer coisa assim. Eu sempre gosto de ver como a pessoa interpreta, como o artista interpreta visualmente e também no, na caracterização do personagem, assim. E aí esse são os. Como seria em português? Né? Os endless. São os perfeitos. Os perpétuos. A gente segue a história mais do sonho, né? O Morfeu, o cara que. O rei do reino dos sonhos. Como que chamam aqui em Portugal? O João Pestana. João João Pestana, Pestana. Senhor dos Sonhos. E é legal. E é legal. O Neil Gaiman, ele é super ligado nos em ficção mitológica, né? Uma coisa, Sim. ele é muito conhecido disso, e ele meio que mistura um monte de coisa, um monte de conceito. Essa ideia do moço do João Pestana, o cara que te faz dormir com areia, e ao mesmo tempo o deus do sono grego, e sei lá o quê. Ele mistura um monte de coisa que ele vira não só o cara que te faz sonhar, mas também o cara que te faz dormir, o cara que. É bem legal a forma como ele fez essa mitologia, assim. E eu gostei de acompanhar essa parte mitológica. Bom, como que vocês acharam? Se eu começar a falar, eu não paro. Deixa você falar tudo que você quiser agora. Então eu vou falar como a única coisa que eu conheço de Sandman é que a Isadora é muito fã de Sandman. E ela já me contou algumas coisas, ela já tentou me colocar para ler as HQs, mas eu não sou um dos leitores mais ávidos da história. Então, sempre como teve aquele, ah, não, vai ter uma adaptação, vai virar um filme, vai ter uma adaptação, vai virar uma série, vai ter uma. Eu sempre fui deixando, deixando, deixando até. Então, esse foi meu primeiro contato mesmo com o Senna. E, apesar de eu não conhecer nada, aquilo que eu vi na tela me agradou bastante. Eu pensava que poderia ser uma história muito densa e muito complexa, mas eles conseguiram fazer algo que me deixou entretido. Eu achei muito interessante o fato de mudar muito a história de um episódio para o outro, mudar a maneira de contar, mudar a temática, mudar o foco da história de um episódio para outro. Isso é algo que, apesar de mudar tanto, conseguiu conectar uma história boa nesses dois arcos que eles transformaram em um. E eu gostei muito do que eu fui apresentado. E eu estou ansioso para que venha mais. Ok. Isso foi uma coisa que eu gostei muito também. O formato, que meio que a primeira metade é meio que várias micro-histórias que meio que se. Que são parte de um todo, assim. E aí a segunda parte já é mais uma história completa, começo, meio e fim. E eu gostei muito da primeira metade. Eu meio que gostaria mais que tivesse continuado assim a coisa toda, que é meio que uma coisa meio Antologia? antologia, uma coisa. Pequenas histórias, uma historinha, um episódio, uma historinha, e cada coisa uma coisa. Mas me agradou muito tudo, no final de contas. Vocês adoram. Primeiro, minha relação com o Neil Gaiman. Eu, quando conheci ele, Eu era bem jovem, acho que eu tava, tipo, na oitava série. Tava morando no Rio e uma amiga minha, os pais dela tinham Sandman em casa e tal. E eu fui apresentada a ele, de fato, pelo Sandman. Por histórias do Sandman. E aí, uhum, eu já gostei muito, e aí comecei a gostar muito e consumir muita coisa do Sandman e coisas dele. E pra mim ele é o meu escritor de fantasia preferido. E sempre foi. E eu adoro ouvir audiobooks narrados por ele, porque ele dramatiza a história dele, ele tem uma voz apaixonante. Eu sou muito fã do Neil Gaiman. E quando eu soube que ia ter uma adaptação de Sandman, primeiro eu ouvi assim, muito abstratamente, ah, querem fazer, porque vamos ver, não sei, não vou me entusiasmar, porque nunca se sabe, né, tem umas coisas bem duvidosas por aí. Mas aí quando eu soube que ele estava envolvido, assim, como uma pessoa com nome que vai comandar, tem poder de veto e de construção ali, eu fiquei, tô 100% confiante de que vai dar certo. Então eu já entrei gostando muito. Não tinha como me decepcionar de grande forma. Então eu só adorei. O primeiro arco que tem essas histórias mais antológicas é um livro de uma busca meio que de aventura, assim, pelas suas horcruxes ali. Tem um objetivo. Uhum. E termina com uma grande reflexão da depressão do jovem que chega. Oh, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. Não tem sentido. E uns tapas na cara pela irmã dele, que também não chega pra lá nem. Agora, o segundo arco é completamente diferente. Eu não sei se eu gostei muito dessa escolha de fazer tudo em uma temporada só, porque eu achava que ia ser só o Prelúdios e Noturnos, a primeira temporada, uhum, e fiquei surpresa quando tinha a Casa de Bonecas também. Mas não ia funcionar fazer uma temporada inteira de cada. Tem outros arcos que são menos interessantes, como o episódio extra. É quase que uma edição inteira dessas também, do encadernado maiorzinho. E eles fizeram um episódio só com essas duas histórias pequenas da musa e dos gatos. Ah, é. Então, assim, apesar de eu ter... Eu queria mais coisa, mas eu entendo a escolha de fazer tudo numa temporada só, porque eles vão tentar pegar as histórias grandes mesmo, o grande drama, e fazer as grandes temporadas. Mas, assim... Fácil que vai ter mais temporada, não tem a menor possibilidade de não ter mais história. De não ser renovado, porque história tem. Ok. Então, assim, completamente apaixonado. Gostei do ritmo, gostei dos personagens, gostei das mudanças. Tudo faz sentido. Sei. Ah, algumas das mudanças vieram de uma conexão do Sandman com o universo. Eu tô. Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Uhum. Me parece que tem algumas conexões com o universo da DC nos quadrinhos que eles não puderam trazer para a série. Eu acho que por direitos autorais. Por exemplo. Tem, mas não é muito relevante. Uhum. A aparição de alguns personagens, mas eles não aparecem como primeiro plano, eles não aparecem como, de fato, agentes que vão interagir muito com o Sandman. Okay. Por exemplo, no primeiro arco, ele encontra alguns personagens, ele encontra o Marciano, ele encontra, se eu não me engano, o próprio Superman, e tipo, tá ali no plano de fundo, é quase um figurante. E aí as coisas que se retira ele desses encontros, ele colocou de outra forma. Tipo, quando ele encontra o Marciano, eu acho que é uma das primeiras cenas que ele tá em outra forma. Que ele não tá com aquela forma que a gente conhece de Robert Smith. Mas ele tá como uma cabeça marciana gigante, que é o deus do sonho dele. Aí a gente, cada ser vivo vê o sonho, sonhar de sua forma. Então, isso foi mostrado de outra forma e a mensagem é a mesma. Isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho assim na segunda parte do episódio especial. Que ele encontra uma deusa grega e não sei o quê, e ela vê ele como vocalista do The Cure, e eu pensei... Por que ele não é um grego? Por que ele não é um deus grego nesse momento? Porque ele não é feio, mas assim, ele também não é um deus, né? Mas esse e é ele não tem feio. Traços gregos, ele é um gótico ali. Mas não sei, isso foi uma coisa que o Felipe me perguntou e eu falei, pode ser. Eu teria que olhar na HQ pra ver se aquele quadro é daquele jeito mesmo ou se eles escolheram não mudar pra, sei lá, começar com maquiagem ou contratou, qualquer coisa assim. Esse foi um comentário meu de alguém que é extremamente leigo e eu... Mas não me incomodou. É só porque foi o que eles me apresentaram antes? Sim. Então, por que não? Mas como a fã que foi lá, leu os quadrinhos, pegou, colocou a revista do lado da TV e ficou mostrando, olha, Felipe, como esse quadro é igual, olha como esse painel é igual. Eu fiquei muito animada. Tiveram uns painéis, assim, extremamente iguais, muito lindos, que você fica, tipo, boquiaberto. E eu fiquei muito impressionada com como, pra mim, eles usaram o dinheiro da forma certa. Porque você vê que tem muitas cenas que são... meio, diríamos, toscas, que não são assim, extremamente polidas, daria pra você comparar com o Once Upon a Time, de qualidade de produção, é meio mais ou menos, mas você tá tão envolvida naquela história, aquela história é tão bem contada, tá tão interessante, que quando eles te trazem uma outra cena que tá muito bem, que você vê o dinheiro na tela, você fala, ok, eu prefiro aquela outra cena mais... low budget pra você depois me entregar um sonhar completamente espetacular e tudo isso. Ah, sim. Eu achei isso que a Isadora falou mais nas cenas que eles estão no mundo dos sonhos. Porque quando tá no mundo do planeta Terra, parece tudo muito cenário. Até aquele lugar que ele tava preso, parece que eles realmente construíram aquele cenário com aquela bola, com aquele... Não sei o que. O mundo real, ele parece muito real. Enquanto o mundo da imaginação, o mundo dos sonhos, ele parece uma série da TV Globo. Mas eu não diria nem isso, porque tem umas cenas no mundo real que eu vejo assim, que parece mais um cenário mesmo montado e não tão montado de mínimos detalhes e qualidade. Tem uns que são mais bem cuidados e mais montados e outros menos. E algumas cenas do sonhar ou dos sonhos, você vê que gastaram mais dinheiro ali pra renderizar tudo e outras um pouco menos. Então acho que tá distribuído nos dois mundos, mas quando abaixa a qualidade de cena, não me incomoda tanto, porque eu já tô... Mas eu tô vendida desde They Had Me at Hello. Uma coisa que eu sei que tem nas HQs que eles não citaram, não comentaram, do que você falou de direitos, talvez. O hospício, o hospital psiquiátrico, que o John Dee fica preso. Escapa. Nas HQs é Arkham. Ah, ok. Ok. Fazer o Arkham. Felipe, inclusive, é muito chato assistir Sandman comigo, porque quando passou essa cena eu fiquei... É interessante, porque eles não falam sobre isso, mas como você comentou que nas HQs é Arkham, eu fiquei à espera de que podia ser que eles falassem alguma coisa, mas eles não terem falado não atrapalhou a minha experiência, e eu saber que nas HQs é Arkham é algo que me trouxe mais informação. Eu achei que eles não iam falar justamente porque eles não mostraram, porque era fácil ter só o nome ali, Arkham. Mas pode ser o que o Victor falou de direitos. Eu acho que tudo que for mais ligado a DC, inclusive o John Constantine, ter sido trocado pela Joanna lá, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, dele... Com o nome, né? Dele ser mas, um... Mas nas HQs a Joanna já aparecia, na época do passado, e aí eu acho que por causa dos direitos, como ela já era uma criação do New Gamer, foi mais fácil colocar ela no presente e no passado do que simplesmente tentar fazer alguma coisa. Eu acho que... Mesma coisa, não mudou a história, não mudou a jornada. Eu fiquei incomodado com a Joanna, o fato de chamar ela de Constantine. O próprio Neil... Não foi assim. O próprio Neil falou que não, esse é o jeito certo de falar. Inclusive, no quadrinho tem isso. Tem, em algum quadrinho Mas tem. não foi o Keanu Reeves que me. Dessa maneira que o Keanu Reeves me ensinou. E o Neo não ia me ensinar da maneira errada. John Exato. Wick ia falar errado pra mim. Não, mas. Porque o meu contato com o Constantino também é através do filme do Keanu Reeves. Mas vocês falaram sobre ter quadros idênticos ao original e tudo mais, e eu tava acompanhando isso, as pessoas, os fãs lá, tipo, caraca, olha essa parte do quadrinho e uma página lá, e a pessoa falando exatamente a mesma fala que foi dita no, no, no, no na série. Eu achei isso legal. Deve Ah, ser. esses fãs loucos que fazem isso, né, Felipe? Que poderia, Quem que verdadeiro. Deve assistiria ser. uma série com um HQ na mão? Deve ser Mas agora especialmente tem, quando a gente agradável. assistiu. Quando a gente assistiu uma das partes, ela tava lá com a HQ. Acho que foi no primeiro episódio. Pois Mas é. depois eu me desprendi, até. Porque eu não sou o tipo de fã que fica incomodado com mudanças, principalmente quando elas ou não atrapalham ou fazem sentido, assim, propositivo, sabe? Então, pra mim, pode mudar, não tenho problema com isso. Mas o primeiro episódio eu tava tão empolgada e tão, assim, animada que o Felipe falou assim: ah, vai lançar amanhã, a gente vai assistir na sexta-feira, vai lançar amanhã. Aí eu fui pro trabalho, assim, animadíssima, pensando: é hoje? Aí eu cheguei, mas no final do dia, o Felipe falou: ah, eu terminei mais cedo hoje. Aí eu falei: tô indo embora, galera. Falou. Aí cheguei em casa, já tava assim, com o livrinho na mão. E aí assisti, abraçada com o meu encadernado, Eu olhando página a página. devo afirmar que, e confidenciar que eu estava ligeiramente preocupado, De não gostar. não, de você não gostar, porque Não. eu não conheço nada, então o que eles me apresentaram é o que ele me apresentou. Mas no seu caso, você já tem uma visão mais. Dizem as más línguas que eu peguei catapora nessa sexta-feira para poder ficar a semana inteira de folga em casa me assistindo. E talvez eu tenha assistido duas ou três vezes a série inteira. Meu Deus. Antes de conversar com vocês, eu reassisti os dois primeiros episódios e eu fiquei surpreso como isso não foi altamente doloroso para mim, porque geralmente eu assisto uma série e aí eu nunca mais, eu largo, nunca mais toco nela, até, sei lá, daqui a uns 5, 6 anos eu talvez dê uma olhada de novo. Eu acho que só uma série eu assisti duas vezes. E reassistir os dois primeiros episódios foi tipo, ah, que legal, agora eu tô. Agora que eu acompanhei mais da mitologia toda, da história toda de tudo, eu aprecio mais ele ficou preso e isso ferrou o mundo inteiro lá. É legal de ver, de acompanhar isso com outros olhos, conhecendo Eu acho mais. muito legal que é uma história que eu conheci muito jovem, muito adolescente, e eu gostei muito da história e tal, mas eu claramente não entendi. E aí eu reli já algumas vezes. Não li todos os arcos mais de uma vez, mas o primeiro foi, eu acho, com certeza, os primeiros foram os que eu mais li. E aí agora, assistindo de novo, obviamente, quando não tinha mais o que assistir, eu parei e fui ler de novo. E fiquei, caraca, eu pegando outras coisas e outros contextos também, é uma história muito, muito envolvente. E eu gosto muito como eu conto as coisas. Então, eu gostei bastante. Eu gostei do que ele me trouxe na tela também. Mas eu não estava preocupada, Felipe, assim, grandemente preocupada, porque quando lançou o Deuses Americanos, que era um livro que eu acho que eu fiquei sabendo já quando ia ter a série, já estava assim para lançar, eu fiquei muito empolgada, gostei muito da primeira temporada, achei que eles se alongaram demais, mas é aquilo, nessa o Neil tava envolvido em todas as mudanças, nos roteiros, na filmagem, em tudo. Então, eu tava muito mais segura de que ele ia garantir que não iam se alongar demais em coisas desnecessárias, mesmo tendo esses ritmos completamente diferentes de um issue pro outro. Uhum. Três adaptações recentes de obras do Neil Gaiman. Sim. Teve o Deus Americanos, o Good Omens, sim, e agora o Sandman. Sim. Você acha que o Sandman foi a que foi melhor adaptado? Eu acho que sim. Eu não sei se foi o melhor adaptado, porque eu não conheço tanto o Good Omens. O Deus Americanos com certeza começou muito bem, mas se alongou demais e ficou mais arrastado porque tava dando dinheiro. E aí no final ficou chato. Mas a primeira temporada eu achei fantástica. Ficou animadíssima do mesmo jeito. É no Prime essa série? Sim, tanto Deus Americanos quanto Good Omens são no Prime. O Good Omens a gente assistiu junto e foi divertidinho, mas como eu não conhecia tanta história, eu só fiquei tipo, tudo meio que flerta ali, tem um deus e um demônio, um anjo e um demônio. Uma coisa que o Good Omens me faz, que eu gosto muito no Good Omens, é que um dos atores é o David Tennant. Ah. Ele é maravilhoso. Perfeito. Ele é maravilhoso. Ah, sei essa série, ok. Lembrei qual é. É, ela é divertidinha, mas eu não saberia dizer se ela é bem adaptada ou não. Pelo que eu menos conheço. Mas o Sandman, eu acho que tá muito fiel e tá muito bem adaptado. Porque as coisas que precisaram mudar a linguagem, fazer diferente, eles fizeram de uma forma que ficou ótima de se acompanhar. Eles estão literalmente te contando o quadrinho e tá excelente. Ok. E é difícil, mas qual episódio vocês diriam que ficou melhor, assim? Porque eu tenho um favorito. Eu tenho um episódio que eu assisti e eu saí, tipo, caraca, eu assisti uma coisa muito especial. Eu não sei vocês. O episódio que eu fiquei mais impressionado é o 24/7 lá. É o que tem a parte do diner e como ele combate contra o John Dee pra ter o coisa dele de volta. Mas acho que o melhor episódio pra mim é o da morte. Esse episódio é o mais incrível. É o que eu achei mais bonito, mais interessante. Eu vou dizer que, pra mim, o melhor episódio é o primeiro. O primeiro eu fiquei... Eu entrei no sonhar e eu vi tudo aquilo acontecendo e eu fiquei, tá muito igual. Foi o que eu mais fiquei boquiaberta, falando assim, tá exatamente igual e é isso e é aquilo. Então eu fiquei mais empolgada com a série estar existindo ali na frente dos meus olhos. O primeiro e um pouco do segundo também. Uhum. Eles são basicamente um Eles são muito juntinhos ali. Só que aí tem a cena da batalha com o Lúcifer, que é uma coisa que eu sempre imaginei sendo... Como poderia ser feito? Porque eu nunca consegui chegar a uma conclusão de como fariam isso. Essa é uma batalha de ideias, de debate. E eu acho fantástico como o Neil Gaiman escreveu isso, como ele colocou ali. E você chata como todo mundo que fala assim, só não precisava ter ali o Matthew falando, vai lá, você consegue. O coaching ali do lado não precisava. Mas assim, também não foi um problema, de fato. Mas é porque o material que eles tinham pra fazer essa cena era já um material excelente. Então eu gosto muito dessa cena. Mas os dois episódios que são mais são os grandes preferidos do público, que é o 5 e o 6. O do Diner, eu fiquei espantada como ele é ótimo e acompanha essa história muito perfeitamente também. Mas uma coisa que me incomodou no tom total da história é que o quadrinho ele é muito mais gore. E esse episódio é pesado. É pesado. É violento. Uhum. E no quadrinho é pior. Então eu fiquei, eles estão passando um pano. Mas eu entendo as escolhas que, tipo, no final do dia é um produto que tem ali, tem que seguir umas regras. Então eu senti um pouquinho de falta, talvez, um pouquinho de gore ali, um sanguezinho ali pingando. Talvez. É que como eu não tenho essa bagagem, pra mim eu já achei o episódio extremamente violento e psicologicamente violento. Jesus. E eles jogam assim umas frases que você não presta tanta atenção, mas são ali extremamente pesadas. Tipo, ah, eu prefiro. Eu vou jantar na sua casa, mas eu prefiro seu filho quando você vai dormir. Você fica... Pô, eu vou falar que eu fiquei maluco das ideias, porque eu achava que, apesar de no começo ela falar que ele foi pra universidade e tudo mais, quando ele fala assim, que ele prefere o filho, eu tava pensando que ele era um pedófilo maldito. Mas o filho tem uns 21 anos, né? Sim. E o cara é um velho. Sim, mas... É bem mais velho, sim, mas... Muitas coisas. Pesado. Mas, de fato, a parte da história da morte é linda. Foi a primeira história que me fez pensar na minha própria morte, quando eu conheci o Sandman, e agora de novo, e como eu encaro. E talvez o Neil Gaiman e o Sandman tenham um grande papel de como eu encaro a própria finitude da minha vida, e eu não tenho medo de morrer. Assim, não quero. Não tô afim, mas eu não tenho medo. E aí eu gosto de coisas assim que... Eu gosto de esportes mais... Não esportes, de fato, né? Porque eu não pratico esportes. Mas coisas mais radicais, assim. Eu não tenho medo de ir na... Pular de aquelas coisas que voam. Qual é o nome? Asa Delta? Não é Asa Delta. Não é Asa Delta. Não é Asa Delta que eu fiz. Mas é dessas coisas assim que é... Parapente? Parapente, foi. Que tem um ventilador. Aquelas coisas que o Felipe olha e fala, ventilador, você tá doida? Não. Porque você vai na beira de uma pedra muito alta e vai se jogar. Não tenho esses medos, porque eu de fato não tenho medo de morrer. E talvez eu tenha essa visão mais pacífica com isso, porque eu aprendi a encarar de uma forma diferente, que provavelmente essas histórias me fizeram ver diferente a vida e a morte. Mas é com certeza a história mais linda dessa primeira temporada que nos trouxe. Então, o primeiro e o segundo episódio são mais ou menos juntos. Gostei de todos. É a história dele sendo preso por aquele rico lá do... Pelo Tywin Lannister. Isso. Sempre fazendo o papel de malvado. Depois, é a terceira, é a da Constantine. Eu acho uma coisa muito engraçada naquela história que a freira, fala, não, porque a princesa, com certeza a princesa tá possuída, porque não pode a princesa real querer casar com um jogador de futebol, faz nem sentido. E não ser ela. É, e não ser ela que tá possuída, ser ele. Achei isso engraçado. Aí o quarto episódio é o episódio do inferno. Do inferno, isso, exato. A batalha contra Lúcifer. Que eu tenho que dizer aqui, como leitora, que ele não batalha o Lúcifer, ele batalha aquele demônio que tá com o negócio dele, que é o que tem duas bocas, assim, o bicho todo rosa. Mas ele batalha escolher o Lúcifer como o campeão dele pra batalhar contra o Sandman foi uma ótima escolha pra história, pra dar o maior peso, porque, tipo, porque o Lúcifer entra, o Sandman entra no inferno falando que o Lúcifer é muito mais poderoso que ele, contando pro Matthew que ele é muito mais poderoso, então se ele fosse batalhar só um demôniozinho qualquer, podia diminuir essa batalha. Então foi muito mais legal ele ganhar de Lúcifer. Gostei. O quinto episódio é o da Diner. O sexto episódio é o da morte, e a partir do sétimo entra na segunda saga. Eu contei pro Felipe, não sei se você vai lembrar, que tinham feito um short film, não tão short, deve ter uns 30, 40 minutos. Um filme de fan-made sobre a história do Guinan, só o arco do Guinan, só esse episódio. E na época que eu vi a primeira vez, já tem um tempo, eu achei muito legal. Porque a história é muito boa e é toda aquela coisa, eles colocam uns atores muito ruinzinhos pra fazer, mas fizeram do jeito que eles conseguiram e ficou muito, muito, muito bem feito, muito fiel. E eu achei, por conta disso também, que poderia ter uma adaptação do Bros. Noturnos que ia ser legal. E aí hoje eu fui olhar de novo e assim, depois que eu assisti o feito pelo mesmo, eu fiquei tipo, essa traduçãozinha tá muito, muito mais técnica que é treta. Me chorou. Mas se quiser procurar no na plataforma de vídeo, ser 24 horas Guinan. Sandman. É que na HQ eles colocaram 24/7 porque tem a história do 24 horas e tem outra história. Meio que eles colocaram ali pra cobrir essa cena toda. E aí o nome ficou 24/7, mas no livro essa história é só 24 horas. Pois é, eu achei muito bem executado. Meu episódio favorito é o da morte também. Eu vi um vídeo do Neil Gaiman respondendo perguntas. E ele falando sobre como ele criou essa morte. Isso aí, que ele falou que é como ele gostaria que a morte fosse pra ele. Né? Que ela fosse gentil e cuidadosa e viesse pra ele com uma certa doçura e tudo mais. E eu achei bem, bem legal. Mas também a parte depois disso, a parte do moço... Que não morre. Essa parte eu achei muito boa. Eu fiquei... Essa parte é engraçada, mas é muito feinha. Aquelas perucas que eles usam. Muito feinha. Sim, ele... Usando a cosplay de Snape lá no... Eu gosto também desse arco de amizade deles. Foi basicamente todos os episódios eu virava pro Felipe e falava assim, tá vendo? O Sol é um babaca. Porque em algum momento ele é um babaca. E esse que ele vai lá e fala, você não é meu amigo, não vou te encontrar porque você é meu amigo. E no final ele não deveria deixar meu amigo esperando. É muito. Mas a morte é bondosa, é caindo. Mas ao mesmo tempo ela chegou a hora. Ela faz o job dela. Mas eu posso falar ali com a minha esposa, eu que sei as senhas, eu que tenho as informações, ela se viaja. Não. É a sua hora, desculpa. Não é ela que causa a morte. Se ela não fosse, se ela abandonasse o posto, se ela só não quisesse esse job dela mais, os seres continuariam morrendo. Mas ela tá ali pra estar junto, pra ajudar. Então, acompanhar. Não tem o que argumentar com ela. Não, deixa eu só passar as senhas dos streaming pra minha esposa. Sinto muito. É o que é. Esse episódio é lindo. Até porque na hora que ela tá conversando com eles já morreram. É. Já aconteceu. Ali, quando o tiozinho do violino pede pra fazer uma última oração, ele já tá morto. Sim. O poder já tá morto, ele tá. Eu acho bonitinho que ele fala, não, agora que eu parei pra rezar, tá tudo certo. Vamos lá. Show. Enfim, gostei. Eu tenho um personagem da segunda parte que eu gostei muito, que é o Gilbert, interpretado pelo Stephen Fry. Amo esse ator demais. Sim. Muito querido. Tem uma hora que eu falei com Isadora, fecha os olhos, só ouve a voz dela. Pensa que você tá jogando Little Big Planet. Eu gosto muito da voz dele. É muito fofo e eu achei que combinou muito com o personagem mesmo, que ele é todo doce e gracinha e aconchegante. E aí eu me segurei muito dessa parte que eu fiquei, tipo, Você já pegou? Você já pegou? Que ele é o sonho, que é o lugar. Que é isso que acontece. Aquela cena que ele entra nos painéis diferentes na convenção de celulares. É muito bom. Muito bom. A cara dele, ele tipo, o que tá acontecendo aqui, meu Deus? Pois eu é. Só tenho 9 anos, 6 anos. Eu só tenho 6 anos. Só tenho 6 anos. Isso não é uma convenção de cereal. Eu acho que tem um tom completamente diferente essa segunda parte, essa segunda metade. Mas não me incomoda porque eu sabia muito claramente que era uma história, digamos, completamente diferente. E eu entendo essa mudança de tom, mas eu também entendo que muita gente não estava esperando por isso. Que é uma ruptura bem diferente, principalmente seguida de 2 episódios que são, tipo, putz grila maravilhosos. Mas assim, eu acho que como eu não sabia que eram 2 sagas diferentes, eu não notei que eram 2 sagas diferentes. Você não sentiu isso? Eu não senti tanto assim. Porque do primeiro e segundo episódio pro terceiro tem uma quebra. Do terceiro pro quarto tem uma quebra. Do quarto pro quinto tem uma quebra. Do quinto pro sexto tem uma quebra. Do sexto pro sétimo tem uma quebra. Então eu não notei tanto assim a... Ah, meu Deus, agora tá começando uma coisa completamente diferente. Acho que o negócio é que do sétimo pro oitavo não tem exatamente uma quebra. Aí você já continua o negócio e você fica... Ah, então essa história vai ter 2 partes. Ah, não, ela vai ter 3 partes. Oh, ela tem 4 partes, né? É só, tipo... É. É, o que o arco da saga de bonecas não é como se fosse... Não vai avançando assim. Sim. De quebra em quebra. Ela mas vai... assim, como ele... O que eu tava falando é como ele foi quebrando muito durante a série. Sim. Quando ele chegou no sétimo e oitavo episódio, que do sétimo pro oitavo não teve essa quebra, mas já tava chegando no final. Então eu já imaginei que eles iam ter que concluir aquele problema do corintiano lá. Do Banner do Gol. Da convenção corintiano. Mas eu gostei muito. E não senti essa mudança. Eu gosto muito do arco da Casa de Bonecas, apesar de não ser o favorito dos fãs também. Mas eu gosto. Eu acho interessante também isso dele pegar a história de uma personagem que ele jogou lá no início, que foi afetada pelo sonho ser aprisionado, que ficou um sonho eterno, e isso teve consequências, e no primeiro livro ele fala que ela engravidou enquanto ela estava no sonho eterno, ela foi engravidada, ela teve o bebê, esse bebê foi para adoção porque ele estava dormindo, obviamente. Uhum. Pegar esse personagem depois e contar numa segunda história, eu acho que tem a conexão. Eu gostava muito disso quando eu comprava a história. Então eu gostei de ter essa saga da Casa de Bonecas aqui. Mas, como eu disse, eu achava que podiam ser talvez temporadas diferentes, né? Temporadas curtinhas. Mas talvez se tivesse um tempo maior entre uma e outra, as pessoas iam rejeitar mais essa segunda parte. Não sei. E eu acho interessante que eles apresentam no primeiro episódio o Corinthians e ele vai aparecendo aos poucos. Então quando chega nesse final, você já imagina, você já sabe que ele quer encontrar esse cara de novo e prender ele. Mas eles fizeram isso pra gente se acostumar com esse vilão, que ele não aparece tanto. Sim. Mas eu fiquei achando o Corinthians muito bonzinho. Não é bonzinho, obviamente, mas ele se faz, sabe? Ele é muito simpático, muito gostável. Eu não quero gostar de você! Gostei da... Os serial killers, eles... Realmente, aparece pouca maldade deles. Eles só parecem umas pessoas, assim, muito esquisitas. Mas as esquisitices deles são matar pessoas. Porque mesmo naquele episódio que o cara arranca os olhos do garçom no banheiro pra fazer um copycat, ainda não é tão... Porque eles estão lá conversando, tudo engraçadinho. Parece que é tudo meio jocoso. É. Ele realmente não é tão pesado, mas talvez esse tenha sido o objetivo mesmo. Eu acho que nessa segunda parte é o objetivo, porque desde que a gente começa a Casa de Bonecas, o tom da história, apesar da gente agora estar no mundo real, tudo parece meio alucinado. Aquela casa é muito bizarra, ou as pessoas que moram na casa que ela vai, na pensão, elas são todas muito caricatas, esquisitas, aquelas mulheres góticas. De novo, na série, são muito mais bonitinhas em um gótico de fotografia, e na HQ elas são bizarras e comandam as aranhas e tudo mais. Elas são muito mais bizarras, mas, tipo, tudo... Você sabe que a gente tá no mundo real, mas tudo parece um pouco duvidoso. É aquele sonho que você fica, será que eu tô sonhando? E a gente, e durante cada episódio, a gente fica, pera. Agora a gente tá num sonho dela. Não parece mais tão real. E eu acho isso... Eu tive essa percepção de que esses episódios são muito menos... lúcidos, talvez. Do que a primeira parte. Que você claramente sabe, não, eu tô dentro do sonhar. Não, agora ele tá no mundo real com a Joanne Constantine. Claramente ele tá no mundo real. E isso é um demônio, mas tá tudo certo. Como a Rose é um vortex de sonhos... A realidade fica... perto dela parece... duvidosa ali, nebuloso, se você tá no sonho ou no mundo real. E eu achei isso muito bem feito, e essa sensação muito clara na série. E quando você tá lendo o quadrinho, não sei, é tudo muito mais óbvio. Então eu gostei muito. Eu acho que talvez por isso eu tenha gostado muito dessa segunda parte, que a maioria das pessoas não gostaram tanto. Eu gostei mesmo assim. Gente, essa leitura mais profunda. Fiquei uau. Você assistiu o episódio extra? Eu não assisti o episódio extra, eu só... Oh, não. Pois é, eu só vi depois que tinha um episódio extra. Assistiu dois e não viu o extra. Porque eles... Ah, é... Eu reassisti os dois antes de ter os extras, eu acho. Porque eu acho que eu teria visto que tinha episódios extras. Mas eu ia te perguntar se você tinha gostado do episódio em animação. Ah, eu vi que tem um episódio animado. É uma parte. É como o episódio da morte, são tipo duas histórias, dois contos. Sim, sim. Ah, eu não vi ainda. Eu fiquei, eu, tipo... Pouco antes de começar, eu pensei, caraca, eu não assisti os dois. Porque eu só vi depois que teve, eles anunciaram meio que... Gente, tem mais coisa, ó. Olha aí. E eu não... Pois é, foi meio que surpresa e eu não estava esperando por isso. Pois é. Um amigo nosso que mandou no grupo falando assim, esse dia tem episódio extra? Eu falei, não. Eu nem ia entrar no Netflix, mas... Já tinha até cancelado a Netflix. Não, não tinha. Eu também não sabia, não fiquei sabendo por nenhuma fonte, mas eu também não estava procurando mais coisas sobre isso. E aí eu vi no Be Real de uma amiga nossa que tá aí no Brasil, a Débora. Talvez esteja assistindo. Débora. Ela mandou no Be Real que ela, na hora que ela estava assistindo, eu fiquei, esse episódio aí eu não vi. E aí... Já fui assistir. Mas eu estou muito ansiosa para os próximos, para as próximas temporadas, porque eu tenho, dentre todos os irmãos, eu tenho minha preferida, que ainda não apareceu. Ah, é, tem irmãos que não apareceram, né? Só tiveram quatro. E são sete. São sete. Sendo que um tá desaparecido. Eles não mencionam quem é. Eles ficam lá, tipo... Não, eles só mencionaram... Eles só mencionaram sim. Tem dois que eu não sei quem são. A gente já falou sobre isso. A gente já chegou em todo, porque você sempre esquece. Eu sempre esqueço. Mas não é um sonho, desejo, delírio... Disgust. Sonho. Desejo. Delírio. Death. Morte, sim. Irmã gêmea. Desespero. Ah, desespero. Ok. Qual foi o nome? Que não apareceu ainda. Que não apareceu ainda. A outra é a pessoa que abandonou o cargo, que não existe. Destino. Destino, destino é... não é o que abandonou. Destino é o outro irmão, você... que você sempre sabe quem é. Ok. Esquece. E o outro eu não vou falar. Porque se é isso aí, não revelou. É o Demolidor. Que tá, vai ter outra série. É, exatamente. Eles falam muito do... Exato. O pródigo ou a pródiga. Mas é... Eu acho que já falam no próximo arco. Que é o que eu tô relembrando. Doom. E é ótimo, então. Daniel. Daenerys, obviamente. Daenerys. Ah, uma coisa que ele ser uma, o deus, né, mais ou menos, aqui um pouco acima de deus, né, ele ser a personificação dos sonhos, ele acaba sendo também por um pouco de ter parte dele ser esperança também. Sim, porque ele não é, ele, a gente começa muito pensando na forma mais, que a gente tá presa no mais óbvio, que ele é o sonho de quando a gente tá dormindo ali e tem um sonho. Mas é o sonho e todos os seus desejos que são seus sonhos, que são seus objetivos, que são as coisas que te movem. Ele é o sonho e o pesadelo. E o seu sonho... O sonho em ser um... E aí eu entendo. Mesmo que não precise dormir pra ter esse sonho, é algo que eu quero fazer. É algo que te move. E é interessante. É muito fabuloso todo esse conceito que o Neil Gaiman traz. É muito bom. E é interessante a ideia do o desejo e o desespero se acharem ter meio que uma inveja, um ciúme dele por eles. Ter meio que uma parte do que eles são nele. Sim, porque eu sinto muito que desejo é aquele desejo mais impulsivo, que você não planeja, não se controla, e o desejo que vira um objetivo de vida acaba sendo o sonho. Então é como se a parte toda... O desejo começa de um jeito mais... visceral e carnal, talvez, dependendo do desejo, mas assim, sempre mais chulo, digamos assim. E quando se torna algo mais nobre, é tido como um sonho, como uma aspiração, como uma grandiosidade. Então é de ficar puto mesmo. Exato. Perder uma parte do trabalho pro cara, poxa. Mas é. Mas essa relação desses siblings é... O bicho ainda vai pegar. Ok. Como eu já dizia... Boa série. Gostei. Espero que continue, né? Porque Netflix é difícil de prever. Tenho que corrigir, né? O Cerebral Junior que disse que agora o bicho vai pegar. É o Tijuana. Pode ir, gente. Não, acho que tem uma música do Charlie Brown que ele... O couro vai comer. Ah, o couro vai comer? Vai comer. O couro vai comer. O bicho vai pegar o Tijuana. Aulas de rock brasileiro dos anos 90 com o Felipe. Toda terça e quinta. Mas a minha preferida é a Delírio. Que ela é a coisa mais fofa. E aí eu falei que eu tenho vários spin-offs. Falei em off pro Vitor que eu tenho vários spin-offs. Eu tenho uns spin-offs que são os Perpétuos fofinhos, assim. Perpétuos Baby. É, olha qual é bonitinho. E aí depois de um tempo, eu comecei a reparar que praticamente todos os meus personagens de RPG quase... são de alguma forma baseados na Delírio. Porque uma, eu acho que uma que a gente jogou, que a gente ia jogar com você, Vitor, que acabou não dando certo essa party, a personagem era muito quase literalmente a Delirio. Depois eu fui jogar com outro grupo, já morando aqui, a gente foi jogar online. Meu personagem era quase um shapeshifter, que não tinha um rosto, não tinha assim um jeito, porque ela era meio doida, assim, esquisita, e ela, no final das contas, eu falei, ela era Delirio também. Sempre gosto desse personagem, mas etéreo. Sei. Vou ver o que tô esperando pra ver os outros. Porque, como eu disse, adoro ver a ideia de personificação de ideia de conceitos abstratos. Sem minha segunda melhor adaptação de conceitos abstratos para algo visual que eu já vi nas obras visuais. Porque o melhor, claro, é Divertidamente. Divertidamente faz isso de uma maneira bem legal. Eu deixo você ter a sua opinião. Obrigado. Pela liberdade. Apesar de não concordar. Como não? Aqui, ó. Eu tenho uma bonequinha da tristeza. Ah, eu vi em algum lugar eles comparando que... Alguém comparando que fizeram a desespero muito, muito mais... Só parecendo uma pessoa melancólica e muito parecida com a tristeza, Divertidamente. Ah. E ela é um personagem muito mais assim. Muito mais desesperador mesmo. Muito mais pro lado de, tipo, de você estar numa depressão profunda e. Muito mais pesado do que só uma melancolia de uma tristeza fofinha e azul. Então é outro personagem que eu acho que eles deram uma. Uma arrumadinha. Introduziram. É, até porque tem a cena do Hulk que eu vi o Felipe se contorcendo no sofá e ela com aquele Hulk dela, que é o totem dela. É uma cena. Eu gosto da ideia da interação dos dois, desejo e desespero. Sim. Mas desespero, pra mim, tá muito, muito mais só manipulado. Uhum. Ela é muito manipulada porque quem pensa em tudo e quer a vingança e quer só sacanear é desejo. Mas faz parte da história. E você, Vitor, o que você espera pro futuro? Eu espero que tenha uma segunda temporada. Isso já tá certo. Tá manipulando, enquanto a Netflix não falar que tá, a gente tá pensando no desejo. O Neil Gaiman, ele falou no Twitter recentemente, tipo, gente, assistam tudo de uma vez, não assistam aos poucos, porque o algoritmo dessa desgraça vai achar que vocês não se interessaram, então... dorme com ele com a TV no mudo, com o programa passando, não importa, assistam. Tipo, ele meio que. Isso, eu coloquei no dando views enquanto eu dormia, porque eu não quero correr o risco da Netflix fazer isso comigo. Arrancar isso de mim. Pegar meu sonho e transformar num pesadelo. A Isadora ligou os dois computadores, a televisão, o videogame, o tablet, os dois celulares, tudo passando ao mesmo tempo pra... Mas eu acho que. Acho que uma segunda temporada rola sem problema. É seguro, eu também acho que é seguro uma segunda temporada. Sabe quem não tá seguro? Westworld. Não tá seguro. Não foi tão bom. Tá caindo os views. A HBO tá com um problema que não sabe se é HBO, se é Max, se é Discovery, se é nada. Tá com problema de identidade. Nossa, esse negócio tá. Eles estão queimando a Warner Bros. Assim. Não, e parece que eles acabaram com. Quer dizer, eles acabaram, ou eles querem acabar, com o selo Max. eu fui olhar, as últimas coisas da HBO Max que eu mais gostei são desse selo. Aham. As melhores coisas da HBO estão sendo do Max. A da bandeira significa morte é do Max. Tem uma série chamada Hacks, que é do Max. Minx, que também é outra série divertida, é do Max. As séries mais divertidas são do Max. Claro, eu tô... A HBO tem o Game of Thrones 2.0, que na verdade é 0.1. HBO tem o Barry também. Pelo menos isso. Tem o Barry. Mas eu tô preocupado com a Warner. Eles cortaram um monte de coisa, inclusive muita coisa de animação. Então, se você gosta de Arlequina, da série, aproveite, porque essa temporada... Pode ser a última temporada. Pode ser a última. O Netflix também recentemente tinha cortado com muito estúdio de animação. Cara, esse ano foi péssimo pra animador, pra artista em geral, foi complicado. Mas bem. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Sandman antes de a gente terminar e essa. Quero exaltar todas as atuações. Eu gostei de todos os personagens. Eu gostei muito do cast do sonho. Aquele menino ali, aquele rapaz, aquele Guy. Robert Pattinson 2.0. Um amigo do Batmanzinho. Gostei dele. E eu achei ele perfeitamente monótono, como um sonho. Então, a voz dele é aquele professor que vai falando assim. Você timbala. Monótono como deveria ser. Perfeito. Eu gosto muito da atriz que faz a Lucienne também. Ai, a Luciana é ótima. Eu gosto muito do jeito sassy dela. Sim, de tratar com as coisas do Sandman. Tão respeitosa e pomposa, até revirando os olhos. É perfeita. Gostei muito de todos. Eu gostei do corintiano, que é super charmoso. Não gostei porque eu queria odiar mais ele, mas gostei. Eu tava em outro universo, escutando outro podcast. O meu outro eu, que escuta outro podcast, não seria isso. Sim. As pessoas estavam falando assim, uma coisa que eu acho muito ruim, que eu achei muito ruim sobre o Corinthians, é que os dentes dele são muito certinhos. Tinha que ser tipo dente de inglês, sabe? Tinha que ser uns dentes meio torto, meio podre, que você olha assim. Não, América, não. Mas não, os olhos dele, o dente do olho dele é super certinho. Eu já acho creepy o suficiente ele ter dentes nos olhos. Imagina ele com... Imagina ele com um aparelho naqueles dentes pra ficar certinho daquele jeito. Eu já não lembro de quem que ele ia falar. Eu ia falar que eu achei perfeitamente isso, que a escolha de que pra interpretar desejo, eles fizeram o casting de uma pessoa não binária. Porque isso já é a descrição de desejo nas histórias. E que qualquer pessoa que reclama disso porque é fã, deixa de ser fã porque não vale a pena. Esse tipo de fã a gente não quer. Vai ler de novo. O próprio Neil Gaiman falou recentemente sobre isso. Né? O personagem que ele criou já é um personagem que não tem um gênero específico. Exato, então... porque desejo não tem isso. Porque não é o seu desejo individual, pessoa, umbigo do mundo. É desejo de tudo que é vivo. Então, sim. Muito. Foi legal. E parece que eles até trocaram um pouco do. Alguns termos que são usados no quadrinho, que podem ser vistos como meio antiquado. Eles trocaram para uma coisa mais inclusiva. Se não me engano, tem uma hora que ele fala, tipo. Que ele chama Elu. Meu irmão ou irmã, alguma coisa assim, e eles trocaram pra sibling. Na série fica um barra o outro, né? No quadrinho, no HQ, é irmão barra irmã. Ele barra ela, e no inglês, irmão barra irmã. Na série eles conseguiram colocar o sibling, que é exatamente isso. Ainda assim, no inglês já tinha o sibling, né? Mas mas na, eles preferiram, eles quiseram colocar irmão barra irmã justamente pra mostrar que era... Os dois. Que era os dois e nenhum ao mesmo tempo, exato, que era uma que coisa fluida, que era uma coisa que não tem um gênero específico. Não, e a caracterização também do, do personagem é uma coisa extremamente andrógina. E, uhum. Aquela coisa que você não consegue cravar uma, porque tem cenas, tem quadros que tá muito mais feminino, tem quadros que tá muito menos, tá muito mais masculino, tem quadros que tá mais neutro, que é muito mais a expressão de sentimento ali da hora. E do, da posição. E do... Me lembra muito o ele das Meninas Superpoderosas. Uau! E é a mesma coisa. Não tem um, um gênero cravado ali, porque faz parte já do personagem. Então quem reclamou disso tá errado. Vai ler de novo. Entra na fila de novo pra tirar a carteirinha de fã. É, é ótimo ver o Neil Gaiman... No, no, no Twitter, brigando com qualquer um que fala, tipo, ou, você não, não sabe, você não leu minhas, meu, minhas obras de verdade, de direito, porque lê de novo, porque você não entendeu. É, e o que eu acho excelente. Ótimo é que isso foi escrito na década de 80 e de 90, não é agora, ele não tá woke. Eu, o que eu falei pra você que eu vi dele dando uma entrevista, que ele falou assim, ah, porque pessoas estavam reclamando que o Sandman agora tá woke. Eu escrevi isso há muito tempo. Não tá woke. Ele, essa foi a história que eu escrevi. Mas tem outras adaptações que foram feitas agora de raça, por exemplo. Que as pessoas também reclamaram que a morte não tá completamente pálida como uma folha de papel, mas em momento algum... Ele falou, tem que ser uma mulher branca aqui, ó. Era a morte que foi, tinha sido baseada na Suzy e no Banshees. Do Banshees, sim. Inclusive, eu conheci essa banda por causa do quadrinho. E Lucifer é baseado no David Bowie. Lucifer era David Bowie, muito igualzinho. O sonho era The Cure. É o Robert Smith. Você gostava de música? São as influências do mundo mesmo. Fala assim, ah, meu personagem, eu via ele mais ou menos assim. Aí os desenhistas fizeram. Ah, tá, você viu literalmente assim? Ok. Não, assim, ó, eu consigo imaginar ele tipo o Robert Smith. Ah, tá, então eu vou desenhar o Robert Smith, é isso que você quer, né? É. Ou o Robert Smith. Exatamente, cadê aquela? Literalmente. É... Mas é isso, acho que essas foram minhas considerações finais. Gostei muito do casting. Até dos atores que atuam mal, também. Não pensei em ninguém. Eu achei a Hipólita meio fraquinha. Mas. Eu achei que ela passou a vibe que ela queria passar. Então, talvez ela tenha atuado exatamente como ela queria, porque ela tá assim meio dormindo, querendo se entregar pro sonho, porque ela quer dormir e estar com o marido pra sempre. É, no começo ela parece que ela tá meio pra baixo, porque o cara morreu e ela tá sozinha, então ela não tá tão animada, e depois ela começa a sonhar e ficar meio que inebriada. Essa palavra em português, que é muito complexa, ela começa a ficar apaixonada por aquilo que ela tá vendo no sonho, e ela tem meio um jeito de boba, mas eu acho que era o objetivo deles mesmo. Acho que era o que eles queriam passar. É isso aí. Eu... É isso. Eu gostei de tudo. 5 estrelas. Só não dá mais porque eu não tenho mais estrelas pra dar. Foi uma... Isadora, você faz economia de estrela, né? Em todas as coisas que você dá nota. Então... Você pode usar todas essas estrelas que você economizou antes e dar pra ser, né? Dou todas as estrelas. Todas as estrelas estão dadas. Fica aí, você economiza e aí chega no cinema e o máximo que você consegue são 5. Então, assim, economizou pra quê? Eu tô aí gastando minhas estrelas. Tudo que eu assisto é 5 estrelas. Pois é, mas menos você tá comparando. Menos Resident Evil. Então foi ruim, né? Foi... Ah, foi um espetáculo visual. Eu gostei. Gostei de tudo. Eu tô feliz que eles conseguiram adaptar bem, pelo menos isso. É, tem outras coisas que eles fazem bem, então não é só Não é só ruim, não. Tem... De vez em quando eles têm uma coisinha legal. A Netflix. A Netflix. No caso. Eu fiquei bem satisfeita. Eu achei muito curioso que a DC é do HBO Max, a Warner é do HBO Max, aí é uma série baseada nos quadrinhos da DC, feita pela Warner, que é do Netflix. É tipo, what? Não me fala. Eu tô só feliz que aconteceu e que aconteceu direito. É, complicação de direitos autorais que eu não sei o suficiente pra... Não entendo o suficiente pra entender. É isso aí. Ah, bom, já deu 1h20 do podcast, então a gente meio que pode conversar só sobre isso, mas vocês querem abrir um parênteses pra alguma coisa? Você já chegou a comentar sobre tudo em toda hora, em todo lugar, a qualquer momento, para todos os lados? Não. Ao redor? Não comentei em nenhum lugar. Eu acho que a gente assistiu meio que na mesma janela temporal aí. Eu só quero dizer que era isso que eu esperava quando eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O nome do negócio é Multiverso da Loucura, e esse filme tem mais multiverso e mais loucura. Mais loucura, com certeza. Você sabia... E mais multiverso também. Você sabia que esses dois caras, eles foram os dois diretores, né, no caso, os dois Daniels, que é o último dos Endas. Você sabia... Os dois juntos. Os dois juntos. Daniels. Você sabia que os dois Daniels foram chamados pelo Kevin Feige pra fazer o Loki? A gente ficou sabendo que vocês iam fazer um filme sobre o multiverso. Que tal se vocês pegassem assim e viessem pra Marvel pra fazer o multiverso daqui? E eles confiaram tanto no taco deles que eles falaram, não. A gente vai fazer nosso próprio filme. Valeu. Obrigado. Foi uma boa. Cara, tem uma hora. Eu não quero falar muito sobre o filme, porque na verdade eu só quero recomendar. Tipo, se você não assistiu ainda, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, sei lá qual é o nome certo. Assista. Literalmente o nome do filme é esse, não é assistir tudo em todo lugar. Não, o nome do filme é esse. Pra quem ainda não sabe. Assista esse filme, nem ouça mais nada, não veja mais nada sobre o filme, vai assistir e é isso. Eu acho até que falar que é sobre multiverso já tá falando demais. A sinopse oficial do filme é: uma mulher tem que fazer o imposto de renda da sua lavanderia. Da lavanderia, era uma coisa assim. Pois é. Dito isso, eu só vou falar uma coisa: que tem uma cena. Pode pular 15 segundos. É uma coisa só, que é tipo, tem uma cena que é tipo uma pessoa socando a outra e cada soco elas meio que vão pra outra dimensão, assim. E é exatamente o que eles deviam ter feito na cena final do Doutor Estranho lá, quando a América começa a bater na... Tipo, eu tenho o poder pra fazer as coisas. Ela podia... Meteu uns socões na Feiticeira Escarlate e cada soco elas vão pra um universo diferente. Eles podiam ter brincado mais e é incrível como esses dois filmes saíram no mesmo ano, perto um do outro, porque agora não dá pra não fazer... Desassociar. É, não dá. Eu olhei, eu assisti o filme, tipo, caraca! Que Eu tinha bad. gostado muito do Multiverso da Loucura, mas agora que eu vi esse filme, eu pensei, dava pra ser mais. Dava pra ser Dava pra ser muito melhor. mais. Pois é. Eu Ai, ai. gostei muito, muito, muito desse filme. Chorei horrores. Ele é um filme. Ele é um filme Intenso. incrível porque ele consegue ser um filme Tudo, de em ação todo lugar. incrível. Ele consegue Em ser todo lugar. comédia. Exato. Ele consegue ser comédia e ação muito boa. Muito boa. De tipo. Uma coisa meio Jackie Chan, assim, de kung fu e graça ao mesmo tempo. Outra coisa, sabia que eles queriam que o personagem principal fosse o Jack Chan? Uau! Só que o Jack Chan tá velho, ele já não consegue fazer mais assim, tanta coisa. Eu gostei muito que não é o Jack Chan, porque é o menino do Indiana Jones? Não, não, não. O personagem principal. Ah, personagem principal. A Principal. Michelle Não, Yeoh. não é principal masculino. Era um filme feito, pensado no Jack Chan como personagem principal. Então eu gostei Pelo que que não é, que é eu uma mulher. Muito melhor. li, Tinha um era bicho. isso. É a Tigre e o Toda vez que Dragão. eu vejo essa atriz, eu falo que ela é uma das geishas de Memória de uma Geisha. Ah, eu vejo ela Mas como não a é, Tigre e o ela é Dragão. outra. É porque eu nunca Ela é a fui. Tigre ou o Dragão? Eu nunca fui Não sei. de gostar dos filmes de Kung Fu e luta e tal. Então, pra mim, apesar de eu saber, não é o filme que me marca dela. Mas enfim. Mas ela é muito incrível, muito boa atriz, nossa. Sim. Eles têm essa metade do filme comédia e ação muito bom, e aí da segunda metade é tipo. É uma coisa. É. Existencial e tocante, e família, e você mesmo, e suas. As coisas que você almeja, e é um monte de coisa assim que é tipo, caraca, isso é profundo, toca na humanidade assim do negócio muito bem. É sempre. Você fica, caraca, eu não esperava por isso. O que que tá Ah. acontecendo? É muito bom. É o filme inteiro, meu Deus, eu não esperava por isso. Basicamente. Oh. Mas temos assistido. É. Eu sei que nós já falamos aqui dessa série, mas eu quero reiterar que as pessoas têm que assistir Trying Ah. do Eu acho que a gente não chegou a comentar ainda. Acho que não, Ah, é. sim! Não é Não. Foi uma das séries que a gente recomendou da pro Victor Apple. assistir enquanto ele Ah, nesses tá. 3 meses de graça que ele tem. E é uma série É muito boa. muito fofa, é muito gostosa. É um casal de pais que quer adotar filhos. Eles querem ter filhos, mas Eles eles querem não adotar um conseguem casar, filho, eles querem querem adotar um adotar filho. uma pessoa. Ah. É lindo. E aí a primeira temporada é. Eles estão trying de engravidar. E aí eles. Alguma hora eles decidem adotar. E aí Eles estão trying adotar. coisas vão Ai, é lindo. acontecendo. É uma delícia. É uma série muito good vibes. Ela é tipo Ted Lasso versão filhos. Sim. Eu falei que eu queria recomendar essa série porque é outra que eu tô assim. Eu não esperava por isso. Eu tô chorando. Eu tô cheia de emoções aqui. Quem poderia esperar por isso? Por ter emoções. Eu, no último episódio que eu participei, eu recomendei a última temporada de Better Call Saul, e essa entrega, assim, com todos os méritos possíveis. Better Call Saul consegue ser melhor do que Breaking Bad e consegue ser uma das coisas que eu assisti que eu mais gosto na vida. É Meu muito bom. Deus. Opinião polêmica. Eu já tinha visto quem. Eu já tinha visto pessoas falando já, tipo, 3 temporadas atrás. Ah, Better Call Saul já ultrapassou Breaking Bad, como minha série favorita, coisa do tipo. Eu tô São ligado. séries com ritmos muito diferentes. Mas quem consegue assistir Better Call Saul, quem gosta do ritmo, eu acho que eu nunca vi nada melhor que isso na televisão. Ok. Eu falo que é polêmico, mas eu não assisti Better Call Saul. Eu só assisti, na verdade, os últimos episódios agora com o Felipe. Oh. Porque... Mas não acho que chegou a spoiler, porque eu já peguei da parte chegando em Breaking Bad. Não, não sei, eu acho que deu muito mais vontade de começar a assistir tudo mesmo. E saber como é que ele chegou ali. Que já era a proposta de um spin-off, né? Uhum. Já tinha assistido como é que ele aparece ali. Então... Eu quero. Eu quero ver. Eu ainda não assisti um episódio. E aquela coisa, eu cheguei. Chegou chegamos num ponto. Que eu pensei, vou assistir quando terminar. E agora que terminou, eu assisto um dia. 6 temporadas, com 10 episódios em cada. É. 60 horas. É, muitas horas. Eu sei que eu vou assistir, eu sei que eu vou gostar. Breaking Bad eu demorei anos também. Tá de boas. Não vou poder... Falar que eu participei do hype. Não, o hype é overestimado. É superestimado. É super hated. E Vitor, eu. Como você gosta de falar sobre os jogos que jogamos, uhum. Eu tô jogando o último Assassin's Creed que teve, que é o Valhalla. Oh! Que jogo longo! Eu já tô com 150 horas de jogo e eu não tenho a mínima ideia se eu tô perto do final ou não. Ele é muito longo. Mas você acha que é longo porque tem muito conteúdo ou é longo porque eles esticaram o jogo? Eu sinto que eles esticaram muito o jogo. Tem conteúdo, mas o problema que eu tenho achado no Assassin's Creed é que eu acho que a história dele, a maneira que eles apresentam a história, não é contagiante. É tipo, são dois personagens, eles ficam parados assim, um de frente pro outro. Ah. Falando, blá blá blá blá blá blá blá. E o outro fala, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. E aí fica assim, muito tempo. E assim, são conversas longas que são muito entediantes. Sim. Aí eu confesso que eu pulo grande parte da conversa. Mas ainda assim. Como ainda tem jogo assim, depois que a gente vive num tempo pós Last of Us? Já vai fazer 10 anos. Exato. O outro jogo que eu joguei esse ano, assim, recente. Que foi o Guardiões da Galáxia, é a mesma coisa. Na hora de apresentar a história, fica um parado de frente pro outro. Só falando, você fica... Brother, eu queria ver vocês conversando e não só mexendo a boca. É. Tem muitos jogos assim. Uma coisa que eles têm em comum é que eles são meio... Eles costumam ser mundo aberto e eles tentam enfiar o máximo de conteúdo assim, né? Coisas pra fazer no mapa, o máximo possível pra você estar sempre... Pra ser um jogo de 60 horas, 80 horas, mas não é uma coisa que eu acho necessariamente necessário. Sim, eu rejoguei Portal, quer dizer, eu joguei Portal depois de ter te visto jogar Portal. Uhum. Foi a primeira vez que eu joguei e acompanhei a história do início ao fim. É uma história muito curtinha. Uhum. Mas ela me entreteu e me atraiu muito mais do que todas essas horas que eu tenho jogado. Que é muito mais dinâmico. Desses outros jogos. Caraca, eles são muito chatinhos. Pois é. Eu acho que eu prefiro uma história contada de um jeito engajante do que uma história que eles tentam contar uma história, mas eles esticam a história em 60 horas de conteúdo de jogo. E nem sempre é um conteúdo que vale as 60 horas, que faz você falar, caraca, que bom que eu tô jogando esse tanto. Que bom que eu tô 60 horas jogando esse jogo. É, porque tem jogo que tem que você nem sente. Tem alguns momentos no jogo que eu falo assim, ah, essa parte aqui que eu tô jogando agora é interessante pra caramba. E aí ela acaba e aí eu tenho que, sei lá. Tem mais 10 horas ainda. Pescar. Nem é uma pescaria interessante. Ah, eu odeio. Eu acho engraçado nesse jogo específico, como eu ainda jogo no PS4, não tenho PS5, aí tem umas coisas que são assim, fast travel. E você clica lá no fast travel, ele demora 32 minutos carregando. Eu podia ter atravessado esse mapa inteiro de cavalo. E eu tô esperando o loading do Fast Travel. É. O tempo que você que ele faria o loading enquanto você tá andando, ele faz... transportando o personagem. Tipo isso. Aí eu coloco no Fast Travel, aí eu vou fazer o almoço... Eu almoço, aí a gente assiste um episódio de Modern Family de novo, aí eu lavo a louça, aí eu volto aqui, ele tá terminando de fazer o loading. Nunca é bom. Eu tinha um pouco desse problema jogando Elden Ring, porque cada vez que eu morria e... Por ser um jogo da From Software, eu morria mil vezes. Cada vez que eu morria, eu tinha que esperar um minuto, assim, pro loading voltar. Esse foi um momento que eu senti falta, assim, tipo, ah, talvez num PlayStation 5 isso fosse mais agradável de esperar, porque seria um instante. Esse aí, pelo menos. É. 100 horas que eu joguei desse jogo, eu fiquei duas esperando, sei lá. Ainda é uma proporção boa. Fazendo pra baixo, é. Ai, ai. Eu acho que de todo o tempo que eu passei jogando, pelo menos uns 10 ou 15% do jogo foi fazendo load. Meu Deus. Isso não é legal. Eu nunca tive muito interesse pelos jogos, pelos Assassin's Creed, especialmente esses atuais, que são mundo aberto e a próxima torre que você tem que subir, sei lá o quê. Eu acho que a Ubisoft, ela faz uma fórmula de jogos mundo aberto que eu não tenho tanta disposição pra jogar. Eu gosto mais de outros jogos da Ubisoft, assim, desses que são mundo aberto. Eu gostei bastante do Watch Dogs, os Far Cry são interessantes. O Assassin's Creed, eu já tentei jogar outros, mas teve um que o save teve um problema, porque a energia caiu e aí eu perdi o save. Então, como esse era o Valhalla, eu falei, acho que deve ser uma temática interessante, acho que esse aqui vai ser o que vai me agradar, mas não. Esse foi o jogo que eu tenho jogado. Você não tem jogado do Multiversus lá, não? Não, eu não baixei ainda. Tá grátis. Sim, eu sei. Eu sei que você tem jogado. O que você tem achado? Eu tô gostando pra caramba. Eu não esperava gostar tanto, na verdade. Ele tá charmoso, ele tá legal. Quem gosta dos personagens e tudo mais é bem divertido. Eu acho que nas próximas semanas, nos próximos meses, ele vai voltar, a conversa sobre ele vai voltar, porque eles vão adicionando personagem, vão adicionando coisas, modos e tudo mais. Eu vi o trailer dele só, aquele o Space Jam 2. Inclusive tem o LeBron James no jogo, que é divertido. Ele é um dos personagens que eu mais gostei de jogar, de usar. Ele tem a bola que você pode jogar no, nos inimigos, e ele usa a bola no, nos golpes dele, mas se você jogar a bola, ele fica sem bola, então ele tem outros golpes sem a bola. E aí um dos golpes é ele pedindo falta, tipo, ele falta, juiz, esticando os braços pro lado. Não, esse dele esticando o braço não é daquele meme dele. Isso, e não, e é baseado nisso, é baseado nesse meme, mas sai um É só balãozinho meme. dele que é Ah, tá. escrito falta, e ele Ah, tá. faz Porque a no meme, pose. ele não. No meme, ele, quando ele faz assim, não é o meme do. Ele não tá pedindo falta, ele tá reclamando com outro cara. É uma jogada curiosa. Tem muitos elementos legais assim esse personagem usa essa arma que é uma referência a tal coisa. O Salsicha é um Super Saiyajin. Os personagens, eles conversam uns com os outros assim, tipo, ah, ei, Batman, cuidado aí com isso, não sei o quê. É uma interação entre personagens que você não vê no em Smash Bros, por exemplo, que é muito legal. Mas eles não têm esse ei, Mario, vou te dar uns sopapos. O Pernalonga tem uma piada para cada personagem do jogo, assim. Quando eles estão lutando, ele fala. Ele faz uma piada com a Arya. A Arya de Game of Thrones, que tá no jogo. Que é tipo. Arya Ready Doc? Alguma coisa assim. Bom, eu penso em baixar, mas eu tava. Como eu tava jogando mais o Assassin's Creed, quando eu queria jogar um jogo um pouquinho mais rápido, eu ia no Fortnite porque eu tava querendo pegar o Darth Vader. Ah, Então, sim, eu tava fazendo o máximo para chegar no nível final para conseguir a skin do Darth Vader. Agora que eu já tenho a skin do Darth Vader, dá para fazer outras coisas. Enfim, dê uma olhada e assim, saiba que o jogo tá meio, ainda tá meio nos primeiros estágios, assim. Ele tem muito que crescer, ele tem poucas fases, ele tem poucos personagens. O que você acha sobre o passe de temporada não se pagar? Você acha que eles vão mudar isso alguma vez, ou você acha que esse é o objetivo de mercado deles mesmo, é fazer as pessoas pagarem toda a temporada? Ah, eu acho. Eles fazem meio que o mesmo. A mesma. Mais ou menos a mesma coisa que o Fortnite, que é. Você tem coisas de graça, você vai ganhando os níveis e você chega num ponto lá que você ganha coisas. Mas se você pagar, você ganha mais coisas, muito mais coisas. Então, mas o negócio do Fortnite é que quando você chega no nível máximo da temporada, teoricamente você ganha a quantidade de moedas para comprar o passe da temporada seguinte, se você não quiser Ah, pagar nada. sim. Ou, E quer dizer, se nesse. você já pagou uma vez, você não precisa pagar toda vez. É só juntar essas moedas, no final da temporada você consegue. E aí eu tinha lido em algum lugar que o do. o do Multiversus não tinha isso. Você, é. O tanto que você juntava não era o suficiente pra pagar o da temporada nova. Ah. É difícil dizer, eu ainda não explorei essa parte, eu não paguei pelo passe, eu não paguei por nada ainda. E eu também não comprei nenhum personagem, eu só tô usando os personagens que eles têm disponíveis, porque quatro dos personagens são. Você ganha a Mulher Maravilha só de jogar o tutorial. E eles têm quatro personagens que estão sempre disponíveis. Não sempre disponíveis. Que estão disponíveis temporariamente. E aí eles E é só vão. temporada. Aí eles vão rodando. Acho que a cada 2 semanas ou 3 semanas eles mudam quais personagens estão disponíveis. Nesse momento tá o LeBron, a Arya Stark, o Batman e o Steven Universe. E os personagens, eles são bem balanceados como no Smash Bros? Ou se você tem um personagem específico, a chance de você ganhar a batalha é muito maior? Eu acho que ainda tá meio quebrado. Ainda tem lá o personagem roubado lá, mas eles estão sempre trabalhando no balanceamento. Eles estão tentando balancear tudo. Dá pra ver que eles estão nesse esforço de vou fazer. Esse personagem tá muito forte. A gente vai diminuir um pouco o dano dele de sei lá o que, sei lá o que. O Gigante de Ferro do filme Gigante de Ferro, ele começou roubadíssimo e aí eles deram uma baixada na bola dele. Que, aliás, ele é gigante mesmo. No jogo ele é enorme. Isso é uma coisa que você não vê muito em Smash Bros., por exemplo. É o Gigante de Ferro que é dublado pelo Vin Diesel na vida real? No, no Vida real. jogo, no jogo ele não é dublado, mas é, sim. Se eu bem me lembro, é isso mesmo. Ok. É isso. A gente conversa mais sobre esse jogo depois. Mas é. Depois que eu jogar, eu vou ter mais opinião formada sobre o assunto. Enquanto eu tô só Glória Pires. Sim. É Fala em isso. Glória Pires, Vitor. Vai sair o filme novo do Jordan Peele, e aí você tem que assistir pra gente conversar depois. Sim, olha, eu tô de olho demais, né, nesse filme. Eu já. Jordan Peele, eu sou fã dele. Eu já era fã dele quando ele era comediante. O cara do Key & Peele, eu já gostava dele. Agora que ele virou diretor de filmes de filmes suspense, psicológico, terror, sei lá, um pouco de um pouco. Eu tô impressionado com o trabalho dele. Em Get Out, principalmente, mas o Nós também é muito bom. Não é tão bom quanto o Get Out, porque esse é Nada como Portugal não. foda pra caralho, mas é. Qual é o nome do Quero. filme? Como é que tá o nome do filme aí no Brasil? O Nope? É. É um nome horroroso. Mas a Isadora tinha falado que tinha que ser. Né? Né? Né? Né? É tipo, não olhe, alguma coisa assim. Não olhe pra cima. Não, exclamação, não olhe, exclamação. Ok. Ai, prefiro. Né? Né? Não, tem que ser o. Né? Né? Né? Muito bom. Eu vou assistir. Tá na lista. A gente assistiu esse fim de semana e recomendo. Ok. E recomenda quem puder assistir no cinema, e quem puder assistir em IMAX, e quem puder me leva junto, e quem puder. A gente não assistiu em IMAX, mas a gente assistiu numa sala boa, com um áudio muito bom, e o áudio do filme é muito bom. Ok. Muito bem mixado. Termos cinematográficos aqui. Insira o termo pro som. Áudio usado? É. Ah, mixado. Tá ótimo. É que antes tinha edição de som e mixão de som. Agora é só uma coisa. Mixagem. É. Edição. Enfim. Tá no radar. Beleza, vamos concluindo aqui mais esse podcast. Quem não tá assistindo, quem não tá vendo em vídeo, tem cachorro na tela. A coisa mais bela do mundo. É a Leia. Quem não tá vendo em vídeo tá errado, porque tem até no Spotify tem no vídeo. Estamos falando sobre podcast em vídeo. Se você quiser assistir podcast em vídeo, tem YouTube e tem o twitch.tv/VicGorg, onde transmitimos ao vivo, geralmente nas terças. Ainda não sei o certo, mas certo é seguir nas redes sociais, que o Vitor sempre avisa quando for passar. Colocar o sininho lá no Twitch para avisar quando o Vitor estiver ao vivo. Exatamente. E talvez a partir de agora estejamos em vídeo também no Spotify. Então vocês deem uma olhada aí se rolou. Vê se a opção tá ligada lá do podcast. Isso. Aparecer a imagem ou não. Os que não querem ver em vídeo, tem várias plataformas onde vocês podem encontrar, desde Apple Podcast, Google Podcast e outros várias plataformas, vários lugares que... O Deezer também. O Deezer, sim. Então, que tinha um dos ouvintes que sempre perguntava pelo Deezer. Sim. Inclusive, uma boa parcela dos ouvintes são de lá, são do Deezer. Eu tenho aqui a audiência. 28% dos ouvintes ouvem do Deezer. Isso é um número considerável, levando em conta que são os 10 pessoas. Então, então 2,8 pessoas. Falando sério, vários lugares. Se vocês quiserem que esse podcast cresça e melhore e seja ainda mais legal, lembre de recomendar para seus amigos, inimigos e família e tudo mais. Pessoas que ouvem podcast, pessoas que não ouvem podcast, pessoas que assistem séries no Netflix. E pessoas que só gostam da ideia de sonhos. Pessoas que sonham. Pessoas que não lembram dos sonhos. Pessoas que gostam do Neil Gaiman. E valeu Felipe, valeu Isadora. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre um prazer. Vocês sempre são muito... bem-vindos aqui. E... obrigada pelo convite. Até a próxima. Até. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca. Tchau, pipoca.